Fecheiros 16, capítulo 5. Interlúdio em Corinto. A maldição da bruxa. Na nossa viagem para ver as sete maravilhas, Antípatro e eu vimos muito mais ao longo do caminho. Como poeta e como grego, Antípatro desejou prestar homenagem aos seus grandes predecessores. Por isso parámos em Lesbos, para visitar o túmulo de Safo, e em Ios, no local onde Homero foi enterrado. Se quiséssemos visitar o local do seu nascimento, teríamos de parar em quase todas as ilhas do Mar Egeu, já que tantas reclamam essa honra. Vimos muitos locais e coisas espantosas. Nenhuma se poderia equiparar às sete maravilhas, ainda que algumas andassem lá perto. O Partenon, em Atenas, era sem dúvida impressionante, tal como a estátua no seu interior, a Atena Criselefantina de Fídias. Mas tendo visto o templo de Atenas em Éfeso e a estátua de Zeus de Fídias em Olímpia, compreendi porque eram esses monumentos a constar da lista. Parámos na ilha de Delos, a fim de visitar o altar queratoniano, que alguns dizem dever constar das maravilhas. O nome do altar vem do grego, kerata, chifres, porque todo ele foi feito com chifres, engenhosamente reunidos, sem qualquer tipo de atilhos, pelo próprio Apolo, que usou os chifres de veados mortos pela sua irmã Ártemis. É certo que o altar era espantoso de se ver, mas a visita não era agradável. Sob domínio romano, Delos tornara-se um dos maiores mercados de escravos do mundo, um local de miséria e odores fedorentos. Os homens iam a Delos para comprar seres humanos aos milhares, não para se maravilharem com o altar de Apolo. Dos muitos locais que visitamos, para além das sete maravilhas, um destaca-se especialmente na minha memória: as ruínas de Corinto. Depois dos jogos em Olímpia, contratámos um carroceiro e uma carroça puxada por mulas e dirigimo-nos para leste, na estrada que atravessa o Peloponeso, a grande península, que seria uma ilha, não fosse pela estreita faixa de terra que a liga ao continente. A estrada era sinuosa, contornando montanhas e atravessando fendas na paisagem escarpada. Por fim, perto do fim de um longo dia de viagem, Antípatro explicou que nos estávamos a aproximar do Istmo. No seu ponto mais estreito, o Istmo tem menos de 6 quilómetros de largura, esclareceu ele. Um jovem como tu, Gordiano, poderia facilmente viajar do Golfo de Corinto, no norte, ao Golfo do Egeu, no sul, e regressar apenas num dia, com tempo para almoçar, descansado à beira da estrada, que no Istmo une as duas partes da Grécia. A estrada é sem dúvida popular, comentei eu. Desde que deixáramos Olímpia, éramos constantemente ultrapassados por veículos mais rápidos e viajantes montados a cavalo. Sim, disse Antípatro, há sempre muitas idas e vindas entre as cidades do continente, Atenas, Tebas e outras, e as cidades do Peloponeso, como Esparta e Argos. No entanto, o movimento é particularmente intenso agora, em especial em direção a leste, porque terminaram os Jogos de Olímpia e todos os atletas e espectadores que fluíram para o Peloponeso, a partir do continente, estão agora a regressar a casa. Para o fazerem por terra, este é o único caminho. Estrada serpenteante virou para norte, contornando um pico rochoso à nossa esquerda, que se erguia da terra como uma articulação de pedra pura. Quando a estrada transpôs um monte, vi de súbito o Golfo de Corinto mesmo à nossa frente. Em simultâneo e muito ao longe, para a nossa direita, tive o primeiro vislumbre do Golfo do Egeu, um cintilar de prata, para lá de uma longa serrania azul. Com os dois golfos tão perto, um de cada lado, e sendo esta estrada a única para leste, seria de esperar que se tratasse de uma localização perfeita para uma cidade, disse eu. Sentia-me deveras orgulhoso da minha astuta observação e esperava que o meu velho tutor me recompensasse com um sorriso. Em vez disso, Antípatro franziu o sobrolho. Gordiano, não te lembras de nada do que te ensinei acerca de geografia? Não compreendes onde estamos? Eu tinha 18 anos e já era um homem, mas Antípatro tinha uma forma de falar que me fazia sentir de novo como um rapaz. O meu velho professor abanou a cabeça. Há 54 anos, para a glória de Roma, Lúcio Múmio destruiu por completo a cidade de Corinto e o seu povo. E tu, um romano, não sabes sequer onde ficava Corinto. Será que a conseguirias, ao menos, localizar no mapa? Claro que conseguiria, protestei. Se aquele é o Golfo de Corinto, para norte, e esta estrada serpenteante nos acabará por levar ao Istmo de Corinto, por ali. Então, ergui os olhos para o pico rochoso à nossa esquerda. Queres dizer que aquela é Acrocorinto, a montanha fortificada por cima da antiga cidade? Se me cerrei os olhos. Vendo melhor, ali em cima devem ser as ruínas do que pode ter sido uma linha de muralhas. Mas isso significa que a cidade deve estar mesmo ali, na base daquele penhasco íngreme. Por fim vi o que sempre estivera à vista, mas invisível ao meu olhar desatento. Uma confusão de pedras e montes de terra distantes, tudo o que restava da outrora orgulhosa cidade de Corinto. Senti um arrepio de curiosidade, mas as ruínas estavam a uma distância considerável da estrada. Além disso, aquele dia de final de verão estava a aproximar-se do fim. A carroça e as mulas lançavam sombras compridas na erva alta e seca. Antípatro inclinou-se para a frente a fim de conferenciar com o carroceiro. Há algum sítio próximo daqui onde possamos passar a noite? O carroceiro virou a cabeça e olhou para Antípatro como se este fosse louco. Aqui? Tão perto das ruínas? Claro que não. Os romanos não permitem que se construa sequer uma banca de vegetais numa área de 1,5 km em redor das ruínas, quanto mais uma estalagem. Além disso, este local está... Sim? Perguntou Antípatro. Continua? Assombrado. O homem baixou a voz, até esta não ser mais do que um sussurro áspero. Isto é o mais perto que me aproximo. Temo passar por aqui, sempre que faço esta viagem. Ainda assim é a minha intenção ver as ruínas mais de perto, disse Antípatro. O carroceiro estalou as rédeas e incitou as mulas a andar mais depressa. Isso será algo que farão sem mim. Façamos assim. Mais à frente há uma estrada que se ramifica para a esquerda. Tal estrada levar-vos-á até à beira-mar e ao antigo porto de Lequeu. Há lá uma guarnição romana. Os soldados mantêm algumas das docas e armazéns apenas para uso militar. Não é uma grande cidade, apenas algumas lojas e um bordel que serve os soldados. Mas há uma pequena estalagem com uma taberna. Tu e o jovem romano podem lá passar a noite. E onde dormirás tu? Perguntei. Um monte de palha no estábulo será o suficiente para mim, disse o carroceiro. Depois de uma visita ao bordel, sem dúvida, sussurrou Antípatro. E amanhã de manhã? Prosseguiu o carroceiro. Se ainda estiverem determinados a visitar as ruínas, deixo-vos lá. Podem visitar o local sob a luz do dia e irei buscar-vos antes do anoitecer. Quando a estrada começou a descer, vimos o Golfo de Corinto à nossa frente, um grande lençol dourado, iluminado pelo sol na sua viagem para o oeste. Por fim, pudemos distinguir o velho porto, uma silhueta de telhados misturados contra as águas cintilantes. À medida que nos aproximávamos, a silhueta converteu-se numa confusão de estruturas. A estalagem foi o primeiro edifício que alcançámos. Era um local de aspecto humilde, mas depois de um longo dia de viagem na carroça, senti-me feliz de o ver. Não havia pessoas nas proximidades. Quando a carroça parou, levantaram-se alguns cães que se encontravam deitados na estrada poeirenta, abanando apaticamente as caudas. Pareciam exaustos pelo calor do dia, mas demasiado esfomeados para perderem a oportunidade de pedir qualquer coisa. O carroceiro enxutou-os e entrou na estalagem a fim de tratar dos nossos quartos. Olhei à minha volta, mas não havia muito para ver. O local tinha um ar melancólico e desértico. Todos os edifícios próximos estavam degradados. As paredes tinham cedido. Os telhados tinham caído. Pensar que Lequeu foi outrora um dos mais movimentados portos de toda a Grécia, suspirou Antípatro. O porto irmão do outro lado do istmo está provavelmente em igual estado de dilapidação. Mas se a localização é tão perfeita, por que razão não reconstruíram os romanos os portos e colheram os lucros? Pergunta ao Senado do Romano. Desconfio que se deve ao facto de terem tantos ciúmes uns dos outros. Nenhum deles está disposto a conceder a autoridade para a reconstrução do porto a outro senador. Não suportam ver um rival a tornar-se rico com uma comissão lucrativa. Por isso, nada está feito. Mas o carroceiro diz que há uma guarnição romana. Sim, mas não para manter o porto. Apenas para impedir que alguém o use. Por se ter atrevido a desafiar Roma, uma das mais belas cidades do mundo foi destruída. Como os conquistadores lutavam entre si, os portos da antiga Corinto foram deixados ao abandono. Nunca ouvira Antípatro expressar um desdém tão veemente por Roma. À medida que acompanhava o meu crescimento, ele fizera o seu melhor por me ensinar grego e instilar em mim o apreço pela cultura grega. Mas no que diz respeito à história recente, em especial a conquista da Grécia por Roma, sempre fora circunspecto. O carroceiro regressou com más notícias. Não havia espaço na estalagem. O quê? Assim não pode ser, declarou Antípatro. Vou eu falar pessoalmente com o estalajadeiro. Ajudei-o a descer da carroça e segui-o até ao interior. O estalajadeiro não era um habitante local, mas um centurião romano que terminara o seu serviço, chamado Cneu. Servira vários anos na guarnição romana antes de se reformar para gerir a pequena estalagem e a taberna. Explicou que tinha chegado um outro grupo antes de nós, que ocupara os quatro quartos. Todos os quartos? Quem são essas pessoas? Perguntou Antípatro, falando latim, face ao grego grosseiro do estalajadeiro. Um grupo de viajantes romanos, acabados de chegar de Olímpia. Dizem que querem ficar aqui durante algum tempo e visitar as velhas ruínas no cimo do monte. Estão agora na taberna a beber vinho e a comer algo. O estalajadeiro acenou na direção da sala adjacente, de onde chegava o ruído de conversas e uma gargalhada ocasional. Antípatro fitou-o de olhos muito abertos. Visitar as velhas ruínas? Dizes. A cidade tinha um nome, sabes? Corinto. E por que não vais pedir aos outros hóspedes para dormirem aos pares e nos libertarem um quarto? O estalajadeiro franziu o sobrolho e murmurou. Grego doido. O que disseste? Perguntou Antípatro. Sim, repete o que acabaste de dizer, exigi eu. O estalajadeiro olhou bem para mim pela primeira vez, e pousou os olhos no anel da minha mão direita. És romano? Disse. Sou, sim. Não pareces ter idade suficiente para usar esse anel de cidadão. Tenho 18 anos. O estalajadeiro assentiu. Bem, assim é diferente. Porque estás a viajar com este velho grego. O Zótico foi o meu tutor quando eu era rapaz, disse. Não que isso te diga respeito. Quem fica debaixo do meu teto diz-me sempre respeito, jovem. Disse o estalajadeiro, com uma aspereza na voz, que não deixava esquecer que aquele homem já fora um centurião romano, habituado a dar ordens. Mas gosto do teu espírito. Façamos assim. Vou experimentar o que sugere o teu amigo grego e dar uma palavra aos outros hóspedes. Parecem ser homens razoáveis. Talvez sempre vos consiga arranjar um quarto. O estalajadeiro dirigiu-se para a taberna e regressou alguns instantes depois, acompanhado por um homem grande, de cabelo ruivo, encaracolado e barba eriçada. Trocámos apresentações. O nome do romano era Tito Túlio. O nosso anfitrião diz-nos que estão à procura de um quarto, disse ele. E eu que pensava que íamos ficar com a estalagem só para nós. Fico surpreendido por mais alguém ter conseguido encontrar este local. Fica tão fora de mão. Acabaram de chegar de Olímpia, foi? Sim, respondi. Foi a primeira vez que assistiram aos jogos? Sim, eu também. Um verdadeiro espetáculo, não foi? Viram os corredores? Aquele tipo, o Eudamos, deixou os competidores a comer pó. E o Pancrácio? O Protofanes deu uma tareia aos adversários. Vão ceder-nos um dos quartos ou não? Perguntou bruscamente Antípatro. Tenham calma, disse Túlio. De qualquer forma, ainda é demasiado cedo para dormir. Juntem-se a nós na taberna e bebam um copo. Sou um homem velho. Estou cansado e preciso de me deitar, disse Antípatro. Ora, por que não disseste antes? Sim, por quem são? Fiquem com um dos nossos quartos. Cá nos arranjaremos. Íamos dividir-nos 3 por quarto. Mas suponho que consigamos dividir-nos 4 por cada quarto. Vocês são 12? Perguntei. Assistiram aos jogos todos juntos? Assistimos sim, senhor. Agora vamos ver mais alguns pontos de interesse no Peloponeso, antes de apanharmos um barco de volta a Roma. Fui eu quem insistiu em visitar as ruínas de Corinto. Os restantes achavam que ia ser aborrecido, mas garanti-lhes que ia valer a pena. Essa é também a nossa intenção, disse. Virei-me para Antípatro, mas este já subia as escadas. O estalajadeiro seguiu com um anel de chaves a tilintar na mão. Túlio sorriu. Assim, só ficaram romanos na taberna. Está lá o meu grupo. Mais alguns soldados da guarnição em licença. Vem, Gordiano, junta-te a nós. Filho de bom grado. Pensando que uma ou duas taças de vinho fariam muito por acalmar os meus membros rígidos devido à viagem. O grupo de Túlio era inteiramente composto por homens. Eu era o mais novo da sala, ainda que alguns dos soldados não fossem muito mais velhos. Uma empregada movia sozinha entre eles. Não era nem jovem nem bela, e depreendi pelos seus modos rudes que se tratava de uma mulher local, nascida livre, não de uma escrava. Ismene, chamou Túlio, traz uma taça para o meu jovem amigo. A mulher dirigiu-lhe um olhar carrancudo, mas foi buscar uma taça de madeira que colocou na minha mão e encheu a partir de um jarro que levava consigo. Esperemos que este tipo bem parecido tenha melhores modos que os restantes labregos, disse Ismene, dirigindo-me um sorriso caloroso, mostrando depois má cara aos restantes. Quer-me parecer que a Ismene está encantada contigo, Gordiano. Túlio riu. Finalmente um homem para tentar a Ismene, disse um dos soldados, mostrando um sorriso rasgado. O homem tinha um pescoço como o de um touro e os primeiros fios de prata no cabelo louro acobreado. Em todos os grupos de bêbados, há sempre um elemento mais ruidoso do que os restantes. Aquele soldado adequava-se ao papel. Não a provoques, Marco, disse o soldado ao seu lado, que por comparação parecia frágil. Rugas carregadas em redor da boca traíam uma disposição ansiosa. Por que não, Lúcio? Tens medo da Ismene? Ou talvez estejas apaixonado pela velha megera? Marco soltou uma ruidosa gargalhada. A conversa retomou a normalidade, sendo Olímpia o tópico principal. Os soldados invejavam os visitantes por estes terem assistido aos jogos. Como eu vira alguns eventos que os outros tinham perdido, dei por mim a juntar-me à conversa e a apreciá-la bastante. Naquele ponto da minha viagem com Antípatro, começava a sentir algumas saudades de casa. Sabia bem estar numa sala onde todos falavam latim. Quando a conversa passou a versar sobre Roma, os soldados estavam ansiosos por saber novidades. Senti-me de veras em casa, um romano entre romanos. Por estes dias não se fala em Roma senão de guerra, disse Túlio. A guerra a leste contra o rei Mitridates está iminente e a guerra em Itália entre Roma e os confederados italianos descontentes está iminente também. No entanto, ainda não existe guerra em nenhum desses locais, disse Lúcio, parecendo inquieto. Não, ainda não, disse Túlio, soturnamente. Os companheiros assentiram com gravidade. Vocês aqui estão bem longe dela. Deve ser muito sossegado o serviço num posto como este. Tão sossegado como um túmulo, disse Marco com uma gargalhada. Lúcio fez um sinal com a mão para afastar o mal-olhado. Não devias falar assim, Marco. Sabes bem que este local está infestado de fantasmas e carregado de magia. Magia? Perguntei eu. Magia negra. Lúcio ergueu as espessas sobrancelhas pretas. Maldições e feitiços. Bruxaria e feitiçaria. Está por todo lado, nesta parte do mundo. Parece-me que esta parte do mundo está praticamente deserta, respondi eu. Com exceção de algumas quintas distantes, quase não vimos sinais de vida ao longo da estrada. Onde se poderia encontrar uma bruxa aqui? Não terias de ir muito longe. Lúcio olhou de esguelha para Ismene, que reparou e fixou nele o olhar. Marco riu. Lúcio, que velhota me saíste. Tens medo até da própria sombra. Tenho. Diz-me então por que razão por aqui os soldados morrem enquanto dormem. Lembras-te do Aulo e do Tibério? Ambos mortos e sem qualquer explicação. E por que têm todos tanto medo de se aproximar das antigas ruínas, em especial à noite? Lúcio estremeceu. Trocava isto por Mitridates ou a guerra civil em Itália sem pensar duas vezes. Pelo menos quando estamos perante um outro homem com uma espada que nos tenta matar, sabemos o que estamos a enfrentar. Abanou a cabeça. Nem acredito que vão passear por aquelas ruínas amanhã. Há algo maléfico naquele local. Se querem saber a minha opinião, ora, vamos. Túlio puxou para trás os ombros e ergueu o queixo. És um soldado de Roma, meu bom homem, e não permitirei que digas tamanhos disparates. O que era Corinto? Apenas mais uma cidade conquistada por Roma e trespassada pelas suas espadas. Houve um massacre, sem dúvida. Isso significa que nenhum romano possa voltar a pisar os seus terrenos, com medo que os espíritos inquietos procurem vingar-se? Disparate. Se um romano tiver de recear pôr o pé numa cidade derrotada pelos romanos, então devíamos desistir de todas as nossas conquistas e regressar a Roma a todo galope. Isso quanto ao medo de fantasmas. Quanto à magia de que falas, esse tipo de coisas é trabalho de mulheres. Algumas mulheres estão sempre a amaldiçoar-se umas às outras, em especial as gregas. Hermes do submundo. A Ambrósia, mais bonita que eu, faz com que lhe caia o cabelo. Ou grande Ártemis, assistente do parto. Já todas as raparigas têm bebés, menos eu. Não podes fazer com que os seus bebés fiquem doentes e chorem a noite toda? Esse tipo de disparates. As mulheres discutem e pedem às divindades que tomem partido, como se os deuses não tivessem nada melhor para fazer. Dificilmente poderemos considerar que seja o tipo de coisas com que um homem se deva preocupar, em especial um romano, e ainda para mais um soldado romano. Lúcio abanou a cabeça, despejou o resto da taça, depois partiu sem dizer outra palavra. Aquele tipo é muito supersticioso, disse Marco. Não gosta de estar aqui, sempre que rancudo. Não leves a coisa a peito. Para mostrar que não levava, Túlio pagou mais uma rodada a todos. Ismeno revirou os olhos, mas afastou-se arrastando os pés, a fim de voltar a encher o jarro.